A disputar a Série B1. Então, juntar os cacos que restaram aí, se é que restaram, né? Dar a volta por cima. Agora, como eu sempre costumo dizer aqui, é uma verdade, o Goitacás são os cacos, né? O Goitacás perde é para ele mesmo, né? Tudo começou naquela oportunidade lá no início da seletiva, quando eles resolveram tirar a Paulo Henrique e botar o Atirson para dirigir a equipe do Goitacás. Eu disse aqui, isso não vai dar certo. Seletivo é um tiro curtíssimo, time tem que ser dirigido por um treinador cascudo, experiente. Ah, porque o Atirson, porque o investidor quer. Sabe o que, que aconteceu? O Goitacás está aí com 3 meses de salário atrasado. Recebeu o dinheiro da Globo, que tinha direito, recebeu. Aí a federação pagou uma parte que o Goitacás devia a ela. O investidor apanhou a outra parte que o pertencia e a Justiça do Trabalho pegou uma outra parte que o Goitacás devia. Moral da história, o Goitacás recebeu o dinheiro e ficou sem ele. E deu no que deu, 3 meses aí de salário atrasado, jogadores revoltados. Aliás, de quem está com salário atrasado, você não pode exigir nada. A verdade é essa. Quem está com salário atrasado, você não pode exigir absolutamente nada. Como é que você vai chegar para um jogador? Não, tem que honrar a camisa. Com um cara passando necessidade em casa. A mulher, ó, oh, tá faltando leite, tá faltando feijão, faltando arroz, o cara sem grana. Você pode exigir que o cara doe sangue, embora nós não tenhamos nada que falar dos jogadores do Goitacás. Entraram em campo, tentaram, né, estiveram bem perto, mas não conseguiram. Né? É o que eu digo sempre, se você, meu amigo patrão, deve salário ao seu empregado, dele você não pode exigir nada. Absolutamente nada. Agora, se você está em dia, a história é outra. Então, que o Goitacás junte os seus cacos, né? Se reinvente, porque a segunda divisão, se não me falha a memória, começa em abril, né? E o Goitacás vai disputar a segunda divisão, lamentavelmente. O sonho da primeira divisão para o torcedor do Goitacás volta a ser o velho pesadelo da segunda divisão. E para terminar, o americano começou ontem aqui no Calçadão a fazer uma mostragem lá das obras que estão acontecendo lá no seu CT e também no seu estádio. Ali no Calçadão, começou ontem, vai até o dia 22, das 9 às 16 horas. Ontem eu estive lá com o Serginho, com o Jorginho do Jardim Carioca, mas as fotos não tinham chegado ainda. As fotos se extraviaram para Macaé. Ô Carlão, cadê as fotos, Carlão? É, o Carlão, segundo informações, extraviou lá as fotos do americano dentro de um carro que ao invés de vir para Campos foi para Macaé. Mas já deve ter chegado, né? Então ontem nós tivemos lá a presença da Charanga, né? Com o Teté, com o Terrorista, que é a turma toda lá, e a abertura da exposição. Hoje está marcado para as 10 horas entrevista com subcomissão de obras e com a construtora. E na parte da tarde, Time Mania também vai estar presente. Amanhã a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Então você, torcedor de Campos, torcedor do americano ou não, apareça lá para ver a exposição, porque com certeza na próxima temporada o americano já vai estar jogando nos seus domínios aqui em Guarulhos, e isso é muito bom para quem está jogando hoje lá em Bacaxá, a 248 quilômetros de distância, né? Mando de campo do americano é onde? Em Bacaxá, no Elcir Rezende, não tem nada a ver. Mas se Deus quiser, a partir do ano que vem, o americano já vai estar, para alegria da sua torcida, jogando aqui em Campos, e as obras estão realmente adiantadas. Quem quiser ver, é só passar no Calçadão, que a exposição está lá, vai ser aberta daqui a pouco. Diego Machado. Nosso ouvinte, Márcio Adriano, quer conversar com você, Cacau. Márcio Adriano está na linha? Isso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cacau, tudo bem? Tudo bem. Primeiro é o seguinte, estou ouvindo aqui os seus comentários, né, sobre a questão do campeonato carioca. Sim. E também, antes que eu esqueça, também um bom dia para o amigo Diego Machado, gente boa, da melhor qualidade. Bom dia. E a todos os ouvintes da Rádio Absoluta. Sim, Marco. O Cacau é o seguinte, a gente vê esse campeonato carioca, cada ano que passa ele perde a sua graça. Verdade. Né? Porque, por exemplo, assim, você vê um campeonato paulista lá, a própria Rede Globo Televisão, ela pode transmitir os jogos com 16 clubes. Por quê? Que aqui no estado do Rio não pode ser os 16 e tem que inventar essa maldita seletiva para esses clubes? É verdade. Né? O campeonato fica sem graça, porque se a federação acompanhasse os mesmos moldes do campeonato paulista, como são 4 chaves com 4 clubes, sendo que cada uma chave tem um time grande. Por que aqui não poderia fazer a mesma coisa? Entendeu? Lá pode e aqui no Rio não pode. Mas você sabe por quê, Marcos? Ah. A verdade é a seguinte, eu disse isso aqui anteriormente. Lá tem uma federação paulista que manda no futebol do estado do Rio. Aqui nós temos uma federação carioca que não manda nada. Verdade. Entendeu? Eu disse ontem e repito, desde que o doutor Eduardo Augusto Viana da Silva morreu e o seu Rubens Lopes assumiu a Federação do Rio de Janeiro, é esse desmando. A Federação do Rio de Janeiro só sabe catar dinheiro dos clubes. A verdade é essa. É por isso que os clubes aí ficam com problemas financeiros, não conseguem se reerguer. Por exemplo, assim, estádio que não tem condição de transmitir, de ter um futebol, acho isso um absurdo, porque se você acompanhar um campeonato gaúcho hoje, um campeonato mineiro, tem estádio lá que é inferior aos nossos aqui da nossa região, e a televisão vai transmitir sem problema. Mas eu comentei isso esses dias aqui, esses dias eu assisti um jogo... entre o Internacional, até na televisão, foi no Sport TV, Campeonato Gaúcho, o Internacional foi lá na cidade de Juí jogar contra o São Luís, que é um time local. O campo do São Luís, o estádio do São Luís, é mil vezes pior do que o campo do Goitacás. Mas o Internacional foi lá. Aqui, um time grande não pode jogar na Rua do Gás. Aí você pode ter um jogo, por exemplo, em Bacaxá, que o estádio não comporta nem 3 mil pessoas. Isso, é verdade. Vai entender um negócio desse, entendeu? Mas é porque nós temos uma federação que não tem pulso, não manda nada. Quem manda no futebol do estado do Rio é a Rede Globo. Agora a Globo não manda no futebol paulista, não manda no futebol mineiro, não manda no futebol gaúcho, porque lá tem federação. E os seus dirigentes atuam realmente. Pra você ter ideia, eu tive há pouco tempo agora, lá na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Sim, tem um Novo Horizontino, eu conheço lá. Inclusive até minha irmã mora na cidade lá, você tem que ver que organização que é, uma cidade do interior com 40 mil pessoas, 40 mil habitantes, entendeu? Mas tem que ver o estádio, top de linha, entendeu? É um negócio assim de primeira, sabe? A gente fica até assim, caramba, é uma cidade que é 430 quilômetros de São Paulo, entendeu? Lá pode ter jogos assim como, por exemplo, o Corinthians foi lá, jogou, perdeu. É verdade. Qualquer time grande pode no interior de São Paulo jogar. Só no Rio que não tem como, você acabou de falar. Infelizmente a federação não tem pulso. Eu particularmente eu sinto muita falta do caixa d'água. Porque claro, com certeza. Se ele fosse vivo, porque essa bagunça estava aí no estado do Rio de Janeiro. Você vê que uma decisão da Taça Guanabara, você começa um jogo no Maracanã com portões fechados, no meio do jogo abre os portões, as pessoas entrando de qualquer maneira. Esse é bagunça ou não é? É verdade, mas então... Cacau. Daí você já vê a falta de organização, entendeu? O torcedor hoje que paga por isso. O torcedor que gosta de levar uma família no estádio, né, levar seu filho, sua esposa, que for. Hoje não tem como mais. Você vê a zoeira que foi domingo agora. É verdade. Entendeu? Infelizmente a gente fica triste pelo futebol carioca. Mas Marcos, fazer o quê? Vamos torcer para que isso melhore, né? Com certeza, meu amigo. Valeu, Marcos. Valeu, um abração pra você, bom obrigado. Trabalho, te ouço todos os dias aqui, tá bom? Tá certo, Marcos, um abraço pra você, obrigado pela sua participação, nosso amigo Marcos Adriano, valeu, seu pitaco também aqui no nosso programa. Faltam agora, não faltam, são 8:04, 8:04, tá comigo na linha aqui pra minha alegria, a minha grande amiga, esta grande comunicadora, nesta pessoa realmente que todo mundo gosta, né? Um doce de pessoa, a minha amiga Raquel Vieira, lá do Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz. Mas nós vamos falar de outro assunto, um assunto que vai acontecer, um assunto de humanidade, de amor ao próximo. Não é isso, Raquel? Bom dia. Olá, Cacau, muito bom dia você, Diego Machado. Não sei se o doutor Luiz Celso está presente, mas se ele tiver bom dia para ele também. Ele hoje está numa audiência, não vem não, tá? Mas... Ah, acredito, sim. Mas olha, Cacau, é um prazer estar participando do seu programa. Por muitas vezes, né? Já fui participar juntinho com você para a gente falar do plano Viagem da Paz. Sim. Mas hoje eu estou participando, Cacau, para a gente falar de uma causa, assim, bem mais forte, vamos dizer assim, né? Ontem, Cacau, eu já tenho o costume de estar sempre ajudando o Monsenhor Severino. Já fizemos